Olá, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 71 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. Podes não reconhecer que o ego estabeleceu um plano para a salvação em oposição ao de Deus. É nesse plano que tu acreditas. Já que é oposto ao de Deus, também acreditas que aceitar o plano de Deus, ao invés do plano do ego, é ser condenado. Isso soa prepóstero, é claro. Entretanto, depois de considerarmos qual é exatamente o plano do ego, talvez reconheças que, por mais prepóstero que possa ser, de fato, acreditas nele. O plano do ego para a salvação está centrado em guardar mágoas. Ele mantém que, se outra pessoa falasse ou agisse de modo diferente, se alguma circunstância ou evento externo fosse mudado, seria salvo. Dessa forma, a fonte da salvação é constantemente percebida fora de ti. Cada mágoa que guardas é uma declaração e uma afirmação na qual acreditas, que diz: se isso fosse diferente, eu seria salvo. Desse modo, a mudança da mente necessária para a salvação é exigida de todos e de tudo, exceto de ti mesmo. O papel designado para a tua própria mente neste plano é simplesmente o de determinar o que, exceto ela própria, tem que mudar se é que has de ser salvo. De acordo com esse plano insano, qualquer fonte de salvação percebida é aceitável, desde que não funcione. Isso assegura a continuação da busca infrutífera, pois persiste a ilusão de que, embora tal esperança sempre tenha falhado, ainda há justificativas para a esperança em outros lugares e em outras coisas. Outra pessoa ainda há de te servir melhor, outra situação ainda há de oferecer sucesso. Tal é o plano do ego para a tua salvação. Com certeza, podes ver o quanto está estritamente de acordo com a doutrina básica do ego: busca, mas não acha. Pois o que poderia garantir com maior segurança que não acharás a salvação do que canalizar todos os teus esforços para buscá-la onde ela não está? O plano de Deus para a salvação funciona simplesmente porque, ao seguir a sua orientação, buscas a salvação onde ela está. Mas, para ter sucesso, como Deus te promete, tens que estar disposto a buscar somente lá. De outra forma, o teu propósito está dividido e tentarás seguir dois planos para a salvação diametralmente opostos em todos os sentidos. O resultado só pode trazer confusão, miséria e um profundo senso de fracasso e desespero. Como podes escapar de tudo isso? Muito simplesmente. A ideia para o dia de hoje é a resposta: só o plano de Deus para a salvação funcionará. Não pode haver nenhum conflito real a esse respeito, pois não há nenhuma alternativa possível ao plano de Deus que possa salvar-te. O seu plano é o único cujo resultado é certo. O seu plano é o único que necessariamente terá sucesso. Vamos praticar o reconhecimento dessa certeza hoje, e nos regozijemos por haver uma resposta para o que parece ser um conflito sem solução possível. Todas as coisas são possíveis para Deus. A salvação tem que ser tua, por causa do seu plano que não pode falhar. Começa os dois períodos de prática mais longos de hoje pensando sobre a ideia do dia e reconhecendo que ela contém duas partes que contribuem igualmente para o todo. O plano de Deus para a tua salvação funcionará e os outros não. Não te permitas ficar deprimido ou zangado com a segunda parte. Ela é inerente à primeira. E na primeira está a tua completa liberação de todas as tuas tentativas insanas e loucas propostas para liberar-te. Elas têm te conduzido à depressão e à raiva, mas o plano de Deus terá sucesso. Esse te conduzirá à liberação e à alegria. Lembrando-nos disso, dediquemos o resto dos períodos de prática mais prolongados a pedir a Deus que nos revele o seu plano. Pergunta-lhe muito especificamente: o que queres que eu faça? Aonde queres que eu vá? O que queres que eu diga? E a quem? Dá-lhe pleno controle do resto do período de prática e deixa-o dizer-te o que precisa ser feito por ti no seu plano para a tua salvação. Ele responderá proporcionalmente à tua disponibilidade para ouvir a sua voz. Não te recuses a ouvir. O simples fato de que estás fazendo os exercícios já prova que tens alguma disposição para escutar. Isso é o suficiente para estabelecer o teu direito à resposta de Deus. Nos períodos de prática mais curtos, dize frequentemente a ti mesmo que o plano de Deus para a salvação, e só o seu, funcionará. Fica alerta contra toda a tentação de guardar mágoas nesse dia e responde com essa forma de ideia de hoje. Guardar mágoas é o oposto do plano de Deus para a salvação. E só o plano de Deus funcionará. Tenta lembrar-te da ideia de hoje, de 6 a 7 vezes por hora. Não poderia haver melhor maneira de passar meio minuto ou menos do que recordando a fonte da tua salvação e vendo-a onde ela está. O que queres que eu faça? Aonde queres que eu vá? O que queres que eu diga e a quem? Citação do dia: eu coloco a minha mente a serviço do amor. Quando eu penso sem amor, eu não estou pensando todavia. Pensamentos de desamor criam, senão, ilusões. Eu desejo estar desperta hoje para as verdades verdadeiras, o amor além de nossos medos mortais. Eu proativamente faço a escolha hoje de colocar minha mente em serviço para o amor, pois assim eu posso vivenciar os milagres que somente o amor pode trazer. Que eu não seja tentada a esquecer minha função como uma refletora do amor para todos. Querido Deus, por favor, envie o seu espírito para iluminar a minha mente. Possam todos os meus pensamentos me levarem para o amor e para longe do medo. Possa o amor iluminar meu caminho durante todo o dia. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Não deixem também de consultar a página de glossário disponível no blog para alguns termos que possam ter trazido algumas dúvidas. Na lição de hoje, nós podemos ver o termo salvação aplicado aqui. Aqui também fala do ego, fala de Deus. E no glossário tem algumas explicações que podem nos ajudar a expandir a compreensão desses termos dentro dessa lição de hoje. Um grande beijo para vocês, um dia muito lindo. Até a próxima lição. Tchau, tchau.